Agora o que passou, passou. Só mais um minuto, vida, por favor. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Pois meu coração ainda está te querendo. Volta logo aqui, senta do meu lado. Só vê os meus defeitos, o que é complicado. Ouvi suas amigas e não ouves o que digo. Baby, fica aqui comigo, é isso tudo que eu preciso. Hey, eu não sou perfeito, quero que tu saibas disso. Estou disposto a fazer tudo o que for preciso pra que dê valor ao nosso amor. E prometo estar 100% comprometido. E fazer-te feliz e te provar o quanto que eu te amo. Porque só com você é que eu tenho planos. Prometo amar-te e dar-te tudo que um dia desejaste. Continua.